Quando sonhava e ter o que tenho, não vinha uma mão estendida. Agradeci, mantive o empenho. Agora é vários, vem pagar que é das antigas. A vida é louca, não é desenho. Comigo ela quer amizade colorida. Eu tô cansado de tanta falsidade. Eu vejo falta de verdade em você, nas suas amigas. Não tenho tempo mais pra você. Não tenho tempo pra te escutar. Só uma coisa pra te dizer. Viciei e nunca mais paro de contar. Pra quem já veio desmerecer. Entendo a letra e acho bom a cantar. RJ com SP. Os moleque é muita treta, é ruim de aturar. Então joga as tranças pro ar. É o vaga putaria. Eu quero comemorar. E nem sequer vou lembrar de tudo que um dia me fez chorar. Quando você faz David isso, eu fico produções. Já sabe o final, então não se faz de difícil. Se quiser jogar, eu sou um cara decisivo. Vai sentar pra quem seu pacote tá com os meninos. Esse fim de semana, vou lá pra ir jantar. Tô com as piranha na aula. De Lambo, de jet, de lancha. DJ David nega, é o brabo da putaria. Quando sonhava em ter o que tenho, não vinha uma mão estendida. Agradeci, mantive o empenho. Agora é vários, vem pagar que é das antigas. A vida é louca, não é desenho. Comigo ela quer amizade colorida. Eu tô cansado de tanta falsidade. Eu vejo falta de verdade em você, nas suas amigas. David Produções. Não tenho tempo mais pra você. Não tenho tempo pra te escutar. Uma coisa pra te dizer. Viciei e nunca mais paro de contar. Pra quem já veio desmerecer. Entendo a letra e acho bom a cantar. RJ com SP. Os moleque é muita treta, é ruim de aturar. Então joga as tranças pro ar. Que eu quero comemorar. E nem sequer vou lembrar. Tudo que um dia me fez chorar. Então joga as tranças pro ar. É o vaga putaria. Quando você faz David isso, eu fico desiludido. Já sabe o final, então não se faz de difícil. Se quiser jogar, eu sou um cara decisivo. Vai sentar pra quem seu pacote tá com os meninos. Esse fim de semana, vou lá pra ir jantar. Tô com as piranha na aula. De Lambo, de jet, de lancha. O terno fumando maconha. O terno fumando maconha.